bem alto. Surge confusão, já tudo resolvido. Não há preocupação, acabou-se a noite. Chegou a nossa hora, tudo para a rua, que temos de ir embora. Por favor, à noite, na cervejaria. Por favor, por ti, é a minha ideologia. Por favor, à noite, na cervejaria. Por favor, por ti, é a minha ideologia. Saio do trabalho, vou à cervejaria. Passar um bom bocado, em boa companhia. Vou beber uns copos, com o pessoal. Uma boa conversa e mais uma imperial. A música bem alto, surge confusão. Já tudo resolvido, não há preocupação. Quando chegamos a casa,